601, só um minuto, copo. Autorizado, via Pesulu 1-0, bridge, Pesulu 1 mesmo, decola pista 1-0, curva direita, saída da Eole da Motiva, controle 1-9-8, aciona 5-1-1-4. Correto, após ler, eu estou confirmando a posição módica. Mike Oscar, que está no litoral, se reporta a pushback. Romeu, estacionado no Pátio 3, solicito autorização de reboque para o Pátio principal, posição posicional. Ize reboque a porta certa, portão 08, confirmando matrícula Alfa Aquila 6. O Alfa Vitor Romeu. Gente, Alfa Vitor Romeu, a porta no cerne do portão 08. Meu alvo é só pra confirmar o quadro 50, pista de agora. Senhor, Guilherme do Papá, autorizado São Paulo, Congonhas, 410. Via pessoa no 0, brinde, pessoa no 6, recola pista no 0, curva direita. Saída da Elza da Módica. Controle 119, 18, sendo 5121. Seja a saída ou a rota, a saída que responde é o Eglésio Papá. A saída e o transponder. Gael, transmissão módica. Gael, cursando por mesa, módica. Eglésio Papá. Módica, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. Gente, o Jorge Papá está presente na linha de direcionamento, a porta passada. Panamá, autoridade táxi, reporta Ponte para Papá para cruzamento da pista no centro. Total, autorizado pelo cruzamento no 7, porta na Quebec. 4, envia índia, reporta para o time para dar 1-0 pronto, quer negar 1-0 com 4, entre linha 0-1. O Jeff Papá atento a aeronave na boca, 743, tem livre táxi seguindo o R2 da TAM, via índia, reporta para o time para dar 1-0 pronto. Tem livre repouso até o ponto 08, repouso interno. Controle de Salvador, bom dia, tá 3601. Tá 3601, bom dia, contato radar para 340 na casa da El. Da El, 340 atualizado, 3101. Papá, autorizado a colar 0,2140 graus 01. Papá, decolado 08, controle 1, 19, 19, 8. Amador, Papa 1, 2, 0, Delta, Papa. Presidente Alfa Papá, com a próxima data, decorou 4 no 0 na saída da El. Saída da El, subindo a 4 no 0, Corno para o copo. Polis 360, autorizado, Pedro 1-0, Bridge, Pedro 1-6, decola pista 1-0, curva direita, saída da Euleda Módica, controle 1-9-8, aciona 5-1-2-5. Romance está na chegada bom, subindo para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Autorizado. Gecko, Salitre Reboque, repórter no carro. Seu DF 150, é isso? Chegando da esquina. Sim, então que você vê ainda, ponto para o 10, pronto, que é legal no 024, chegando da esquina.